1-0-1 de Sintra. Coração para 340, 2101 de Salvador, tá certo, mano? 1-0-1 de Sintra, marcação. 1-0-1 de Sintra. 1-0-1 de Sintra. Escaria do 2233, desça para 4000 pés, altímetro em Salvador, 1014. 4000 agora, 2233, passaria do 614. Serra 2372, Bono 097. 097, compete a aproximação Hernandes na Torre Salvador em 1-8-95. 295, 097. 25, 2715, 2756, 366, livre de sinal Hernandes, chama estabilizado. 366, Bono da Final, está autorizado. O Hernandes, chamarei estabilizado, 715. 392, redução de velocidade 2009. Carreira 200, 0, 0, 3, 1, 9, 3. Decola, puxando a 0, primeira curva à direita. Adiciona 5061, controle 120, decimal 8. Fernando Brasília, nível 360, desponde do logo 7, saída do bordo 1, transição em meta. Decola, puxando 0, curva à direita, ponte. Transponde 5061, controle 108, 3567. Correto, posto 3567. Desça para 5 mil pés, altímetro no 0-4. Passarei 2233, após o 367, voo 366. Após 367, voo 66, 2233, passarei. Correto, desça para 2500 pés, altímetro no 0-4. Foi para 2233, senhor, 2500? Correto. Decolou 24, 1208, controle, bom voo, boa tarde. Boa tarde, 59. Controle, boa tarde, ao gol 1659. 50. 50 para 3192. Ótimo, gol uniforme, suba para 050. 050, boa tarde, controle, boa tarde, boa. Boa. Controle, boa tarde, gol 1659. 59, contato com o radar ecológico. Mantém o nível de voo 360 após 2000, voo Leda. Após 2000, Leda, subindo para o 360, gol no 659. 273, 1-2-0-8. Correto, após quanto assinamento, 227. Até a próxima. Para o caso, chegou 1-8-8-4, POB 1-4-0, 2 horas e 9. Passa 3192, curva à direita pro 060. Limites serão 10 milhas na proa. 10 milhas na proa 060. 319. O 2705, pela apresentação radar do nosso equipamento, permanece com rumo do 372, confere? Afirmo, 2715. 2715, correto. Vamos estabilizado na final em nave no 372. Reforçarei, 2715. Salva Salvador, voa 097, direto na ponte, na frente. 097, Alfa, é Portista Juliette. Alfa, é Portista Juliette, voa 097. Vai seguir o 060 para a próxima, 2063, ano 4. Esse mantém o 060, 63 no 4. Está 3192, resta uma navegação, vai na proa do 366. Na proa do 366, está 3192. Alô, gol 2009. Posição 03, flexionamento. Solo GDM 227 na 06 para o posto de estacionamento. Gol 2009, após a passagem do Boeing da companhia Cauda, inicia reporte táxi. Após a nave companhia, inicia reporte táxi 2009. É 227, reporte táxi. Reporte táxi 227. Puxa na M3-4, obturação para o sequenciamento de tráfego, V esquerda para 360, limite para magnética 101 na distância da pista. Magnética, marcação magnética 101 de cima. Magnética 101 de cima, 3172, redução 1709. Número 709, Santa 392. Correto. Santa 3235, pode prosseguir linha? Separa 050. 050, 3192, disse para 2500 pés, altímetro em Salvador, 1094. Veja o final em nave, chama estabilizado. 2500, 3192, vai para taxa 3. 567, aguarde. Beleza. Opa, abraço. Salvador 1094. 4000 pés com ajuste 1094. Passou 3636, estabilizou 2233, compete aproximação renave, chama a torre Salvador em 198, decimal 9. 2285, obrigado, até já. Colagem, voo no 84. Ciente, voo no 884. Para magnética 101 de Simbra. 240101 de Simbra, Santos. Na cabeceira 10, já aguardando a autorização para decolagem. O parceiro 2233. Paciente 2 milhas agora para o 372. 2233, passador. Cliente. Lima 7 no 5, no solo de 29, direita no 21, decimal 9, agilizando. Um no 219, solo, agilizando. Direita 219, 2. Lima, subida para 1, sedã. 314, nessa navegação, voa 366. 4, autorizado, decolagem no 0. Primeira decolagem, voa 1, 8, 4. Parceiro 2233, informa a aeronave da Gocha, iniciando rolagem em pista 1 no 0. Parceiro 2233. Ciente 2, 233, passarei. Quinta portará, não é de nada, que a gente está bem. Fala, Azul 2715, Librana 6. 2795, Alfa, Kilo, Pat 3, 4, Romeu. 1. 1235, 35, 1, 9, 4, 9. Estabilizando aí, Nava, 3192. Nava 2, compete aproximação aí, Nava, chama a 2, Salvador em 1, no 8, 2, 9, 9, 5. 952, vai embaixo. Puxa, 6227, pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1014. Pátio, Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1014, 62. 4, vento no aeródromo 100 graus, 109, autorizado, pouso no 0. E vire pouso no 0, baixou e travou 2233, passarelo. Gol 1659, chame em Recife em 2835, 251. Correto, 35, 251. Fono, obrigado, boa tarde. Chinami 314, separa 2006, altímetro em Salvador 1014. Prior de Chinami 9, chama estabilizado. Gol 1097, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, gol 1097. Controle Salvador, boa tarde, gol 1884, decola. 884. Contato radar na decolagem, sigma 1230, sai da PUCA. 230 na PUCA. Mantém? Então 3567, pushback, condição equipe solo é para ataque. Precisão de reportar ataque, dando 3567. 1004. 335, agora... Toma curva esquerda, proa 3, corrige 200. Proa 200, tá 3283. 2233, no solo 33, direita, 2199. Direita, agora 219, obrigado, 2233, passarela. A3192, QNH 1014, vento do aeródromo 0, 90 graus, 139, autorizado pouso no 0. Pouso no 0, 3192. Chinami 6327, não escuta? Autorizado, 6327. Parcela 2223, Alfa, porte, onde está Juliette? Alfa, mantém perto da Juliette, 2233, passarela. Curtíssimo autorizado alinhar e manter pistão no zero, gol 009. Ok, fazendo nada é alinhar. É 2500 PS, o altímetro em Salvador 1014. 2533. O Melene informa na final para o pouso. No solo 35, direita no 209 sol. 209 sol, 309 6. Mantém a posição, passaria 2233. Amador. Passando 3, 6, 6, estabilizado, Ignacio, 3, 2, Chinami, 3, 1, 4, papista 20. 3, 1, 4, compete aproximação aeronave, Chinami 2, Salvador, em 1, 8, 9. 1, 1, 8, 9, 5, Chinami, 3, 1, 4. Sono 1884, chama agora por corrijo, chama agora centro Recife em 2685, altera 2545. Direita Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1014. Direita Índia, 209, decolou 371, 208, controle bom, voo, boa tarde. 308, boa, voo 209. Salvador, muito boa tarde. Eu chamei a 6314, passando 372, baixar checado. Xené 6314, QNH 1094, autorizado ponto pistão 10, vento 1, 00 graus, 139. Livre pouso na 10, 1094, Xené 6314. A gente mantém o ponto de espera. 23567. Acelera 2233, Juliette, a moto 1-2. Juliette para 1-2, o 2233, passareiro. 3-1-2, segue a pé da passareira do Juliette, portão 62. Portão 62, passa passareiro, 3-1-2. Sabe? Avião 627. Gente, após o pouso aeronave da companhia na curta, autorizado além manter o 1-0 se preparando. Após o pouso aeronave da companhia, ali. Estabilizar? Afirma. Fate aproximação em nave da 1-0, chama a torre Salvador. 1-1-8, decimal 95. Aproximação 3835, final de 8 milhas. Bom, boa tarde. 3835, continue a aproximação e forma a aeronave da Avianca agora alinhando o cabeceiro 1-0, aguardando as pessoas para decolagem. Que legal, 1-0, 1-4. 1014, prossegue. 7 milhas ainda, obrigado. Xené 6314, no solo 40, libere a direita, chame o solo 1-2-1-9, agilizando. 2-1-9, Xené 6314. Abatango Vitor Lima X-Ray, aguarde cópia, número 2. Xené 6227, QNH 1014, o vento no aeródromo 1-20 graus, 1-2 tons, nível de decolagem 1-0. Decolagem autorizada, pista 1-0, Xené 6227. Solitão 3567, ponto de espera 1-0, pronto. 3567, mantenha o ponto de espera. Mantendo. Montará da Juliette, Xené 6314. Tá 3155 autorizado, Guarulhos, via rota do plano. Apesulou 1-0, Papa Alfa Índia, DCT-1 Bad, apesulou 4-4, Pagode, New Devil 3-2-0, saída da El, Leda, Motiva, decola fechando 1-0, primeira curva à direita, aciona 5-1-1-6, controle 1-2-0, decimal 8. No Guarulhos, conforme rota do plano, apesulou 1-0, Piraí, 1 Bad, apesulou 4-4, Pagode. Da El, perdão, Leda, ponte para a saída com curva direita, transponder 5-1-1-6, controle de saída 1-2-0, decimal 8, 3-1-6, 3-1-6, 3-2-0. Essa ponte para a 3-1-6. Por favor, pronto, para a 3-1-6. Após 2000 direto Leda, subindo para 360, 6287. Recife em 26, corrija. A primária 2835, a alterna 251. 2835, 251. Motorizado, nem mantendo no zero. Nem mantendo no zero. 6314, Juliette, portão 07. Juliette, portão 07. Genero 6314. Mantenha 3835 no solo, as 43 direita, 12219 solo. 12219, 3835. Estado Recife, via Golf 677, nível de voo 090, saída Conde, decola pistão 0, primeira curva esquerda, adiciona 0260, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Faz a rolagem do Tó ali e mantém o 90, o CNM 327. Ali mantém o 90, o CNM 6327. Salve, boa tarde, ó. Tan 3835. Tan 3835, segue na Alfa, reporte antes da Juliette. Segue Alfa, reporte antes da Juliette, 3835. Quilômetro Rocha, pronto cópia. Quilômetro Rocha, autorizado Caro Lourenço, conforme notificação. Decola pistão 7, primeira curva à direita, corredor axé, 1.000 pés. Aciona 0122, controle 1208, torre 118, decimal 95. Controle Salvador, Mundial, boa tarde, 3567, tá? Veio o Pátio. Boa tarde, Sam. 3567, contato na Zona de Colônia, e mantenho 360 via Árvore ou não. 360 via Árvore ou não, 3567. Metro 55, aguarde cópia, número 2. Guardão. Da 3235, passa direto. Tá 3835, Juliette, portão 08. 708, 308. Pode autorizar o táxi, chame na interseção para ingresso. CNM 327, autorizado decolagem no zero, vento no 30 graus, 29. Autorizado decolagem no zero, 6327. 224 no transponder. Aqui regras e voos visuais, aguarde por novas instruções. Estamos agora Você tem visual para Salvador? Mantém 090, aguarde contato radar 2709. Ou a 2709, contato radar 45 milhas norte de Salvador, no radial 345. Mantém 090, ele foi na cor de pelo para chegar da. Controle Salvador, Oceania 6327, já decolado, cumprindo a saída da El, transição coral. Quando não possível, solicita a proa de coral. 67, contato radar decolado, estudo mantendo 200 após 2000 da El. Cruzando 2000 agora, vai voar da El da presente, Oceania 6327. É 2. 27, 227, chame Recife 283, Coltano 251. É 227? Prossiga, 62, 6327. É 227. 6227, na escuta, prossiga. Recife agora em 2835, Coltano 251. 2835, 2835, não, 2835, 251. É. Mas só o nome do comandante, por gentileza. A gente tem decolagem autorizada como proa norte, o vento 190 graus com 4 nós. Informa um Bravo 92 Sapá, decolando da 17, cumprindo o perfil do Axé, ok? Romeu Oscar decolou agora aos 4-9, controle 120, décima 8. 120, décima 8, controle Romeu Oscar. Boa tarde, é o Papa Tango Kilo Romeu Oscar, decolando na 7. Romeu Oscar, 1010, em condições visuais, no corredor aqui. Sérgio Parola Barra. Não consigo autorizar, 2500, direto de China, para o Kilo Romeu Oscar. Oceaname 355 autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via peso 10 Piraí, após sair conforme rota do plano. Nível 360, saída da El Leda Motiva, decolada pista no zero após a decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5135, controle 120, décima 8. Guarulhos, autorizado 360, opérculo 10, da El, Leda Motiva, da 10 à direita é a curva, fono 351208, confirmando nível 360. Oceaname 355, correto, chama pronto. Chama lá, obrigado. Tá pronto agora no 0563. Suficiente, informe iniciando sobrevoo no CAP, Guardião 01. Meia 3, 5, 2, 8, 8. 355, portão 05, aguarde. Aguardando, 635. Vamos iniciando o sobrevoo no setor do centro administrativo da Bahia. Afirmativo. Afirmativo. E fica atento ao tráfego no Bravo 92 Papal, que o Romeu Oscar decolado de Salvador, mantendo a linha do litoral a meu pé. Com voo para Cairo, tendo como Cairo com pichão. Perão não copiou a informação de tráfego? Afirmativo, copiou, ciência, guardião 01. Cruzado 2 e 500, direto de China, pelo Romeu Alfa. Informe ligando o CTR Salvador. Autorizado a sessão para 2 e 500, direto de China, pelo Romeu Alfa. Correto, informe ligando o CTR de Salvador. 5, QNH 10 no 4. Informe ligando o CTR Salvador. Informe, reporte, quando livrar CTR Salvador. Contará livrando a CTR Salvador, pelo senhor. Controle do Salvador, guarda 101, passou pelo setor do 180. Já dividiu, sai do Iguatemi, patrulhamento, manda 103, na escuta da manhã. É de forma iniciando sobrevoo no Iguatemi, guardião 01. Acima, no 0, no 4. No 0 no 4, via pátio de Índia, ponto espera 1-2, deixa o mal na 5, 6, 1, boa tarde. Chamei 6327, chame Recife em 2835, alterna 25, 1. A chama Recife em 12835, alterna 1251, Chamei 6327. Controle de Salvador, 2709 para descer. 2709, desça para 4 mil pés, ou time trem Salvador 014. Foi 367, após o 367, 366 para o final da aeronave. Descendo para 4 mil pés, no 014, ajuste, voando para o 367, após o 366 para o final da aeronave. 2709. Tony McFay tem decolagem autorizada, pistão no 0, vento. 1-2-0 graus, 1-2-9. 7, forme livrando o setor de sobrevoo. Oceana 6355 está livre, puxa portão 5, chama táxi. Oceana 6355 copiou? Copiou, 6355 está definitivamente posto, no 5 vai chamar táxi. Confirme quem chamou, foi o azul 4118. Oi, Salvador, boa tarde, está 3155.010. Brasil 55, boa tarde. Ali, mantenha no 0. Mantenha no 0, 2-3-1-3. Vitor Lima, X-Ray, decolou 5-6, controle no 208. Agora com controle, ó, 208, Vitor Lima, X-Ray, uma boa tarde, um bom trabalho. Até a próxima. Para nível 050. 7, Rio, até o 050, azul. 2, 4, 9. Salvador, boa tarde novamente, comandando o Vitor Lima X-Ray, agora decolado na ponte. Fazendo Vitor Lima X-Ray, contato radar na decolagem, segunda via sair da ponte para o nível 090. Sobe via ponte 090, Vitor Lima X-Ray. 2709, vista para 2500 pés, ajuste no 014. Autorizado a RNAV, reporta passando Serra Vista 366. 2500 pés, no 014, vai reportar passando 366. 2709 azul. Ótimo, frequência livre. Patango, Mike, Fox e Árvore, siga. Mike, Fox e Árvore, confirme o código que está alocado. Fox Sierra Ciente, via corredores 2014, reporta Paris. No 55, decolou 59, controle 120, decimal 8. Controle agora, uma ótima tarde, estamos 3155. Seu também, até a próxima. Autorizado para o aeroporto de Confins, via Peso 21, nível 360, saída Arbor 1, Elefa, após direto Tozop. Decola da pista 1-0 após a decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5150, controle 120, decimal 8. Prezado, direto Leda, são 3155. Direto Leda, muito obrigado, são 3155. Trono 18, cotejamento está correto, chama pronto, pushback, acionamento. Chama a torre 1895. Quatro. Foram 04 agora, bate 1905. Oi. 2709, boa tarde, pode ser a aproximação agora na autorização de voo. Quer ser. Passarela 2233 está autorizada para Serra November Bravo Romeu, rota conforme o plano de voo, nível 160, saída Momo, transição VATAP, decolada pista 1-0 após a decolagem de primeira curva à esquerda. Aciona 5156, controle 120, decimal 8. Gente, passarela 2233, compra um inferior. Correto, chama pronto na remota no 12, passarela 2233. Bom dia, eu tenho ponto de espera, aguarde. O 1097 está autorizado para o aeroporto de Confins, via Upazulu 21, nível 360, saída Arbor 1, Elefa, após direto Nítibo. Decola da pista 1-0 após a decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5153, controle 120, decimal 8. Bom, 1097 está autorizado para o aeroporto de Confins. Júlio 097, correto, chama pronto, portão 10. Sempre pouso baixar travado, 2709. Desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 4. Autorizado, procedimento R9, reporta paciente R9. Channel R9 355, visual, KTR da zona final da 10. O Channel R355 só está condicionado após o pouso da TR da Azul, autorizado a alinhar e manter a pista no 0. Maravilha, até após a passagem do ATR da Azul, vai ganhar manutenção, Pedro. O Nordeste está mantendo no 1500 pés, um eco 1-1-0, não interfere na sua aproximação. 7-2-7-0, paciente, vai ficar atento. Direta direta pelo lado do CA Vitor 368. 3791, autorizar direto 366. Direto 366, azul 2790. Azul 4118, portão 1, está autorizado, chama táxi. Azul 18, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada Mari. 050 na Mari, identificou 699. Controle de Salvador, Guardião 01, no livro do Azul, já aproximando aqui do farol de Itapuã. Guardião 01, chama a torre frequência 1118 decimal 95. Morador 118.95, ONU. F09 no solo ao 06, libera direito e chame solo em 121 decimal 9. 1219. Quem chamou? Azul 2709. Azul 2709, autorizado. Táxi Alfa Kilo, a posição é 2 Lima no Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, posição 2 Lima. Salvador, Guardião 01. 01, prossiga. 01 na vertical do farol de Itapuã, ser autorizado direto para o parque do Grae, a 500 pés aqui no setor. Foi o contato visual, está autorizado o cruzamento 2-0-028, prossegue direto para o parque do Grae. O vento no aeródromo, uma centena com 11 nós, reporte quando no solo controlado. Recebendo as informações, reportará no solo controlado, Guardião 01. Salvador, boa tarde, 63.4 da outra. Santana 6314, prepara a saída Momo e aguarde a cópia. Saída Momo, aguardando a sua cópia. Beleza, 6314. Só eu queria confirmar pro 2709, pois são dois Lima, né? Afirmo, dois Lima. Sim, aqui tem um simbolizador aqui. Então entrar em contato com a estrada. Obrigado. Oxiré 6355, decolou 08, controle no 208, tem bom voo, até a próxima. 208, tem um bom dia, até a próxima. Controle Salvador, bom dia, Oxiré 6355. 6355, contato radar, submantém nível 360 e... correção, voa direto Leda. Vai, voa direto Leda, acendendo para o 360-6355. Sierra Vitor 366, visual com aeroporto, azul 2791. 2791, chama a Salvador. 183, azul 2791. 2895, a frequência, bom ponto. 1895, obrigado. O Mike Fox Sierra, voa para o Piazza. Piazza, Fox Fox Sierra. Sou em Salvador, muito boa tarde, azul 2791, final R9 8000. Azul 2791, prosegue. Final aguardando a transmissão de voo. Aguardando, 2791. Adianta 01 no solo controlado. 09, até a próxima. Voa para o Sierra Victor 366, desça para 2500 pés, ajuste no 014, autorizado o procedimento R-NAVE. Tem a fase TAP voa 366, desce para 02500 pés, ajuste no 014, o azul é 99. Luna 097, autorizado o táxi, reporte no através do gate 612. Autorizado, reporte através do 612, 097. Quase 2709, a infra-aero mudou a posição para 3 Romeu. 3 Romeu, obrigado, 709. Para o táxi azul 4118, 2 horas e 50, 121 no Galeão. 4118, autorizado, táxi direita Índia até o ponto de parada pista no 0, quando lá torre 118, decimal 95 QNH no 0 no 4. Direita Índia. 2895.0441 0 graus e no 29. Livre ponto pista no 0, azul 2791. Fox Trot Sierra, chama a torre, frequência 11895. Obrigado, senhora. Mike Fox Trot Sierra. Mike Fox Trot Sierra, prossiga. Agora. Passou próximo da rotatória com o aeródromo à vista, mais Foxtrot Sierra. Prossegue, final da 17, guarda na autorização de pouso, mais Foxtrot Sierra. Informo um ATR 72 da Azul na curta final da 10. O senhor vai se enquadrar como número 2 para pouso no aeródromo. Reporte quando o través da RMAR. Firme o horário? Ponto 0 no 04. 1-8, mantenha o ponto, espere e aguarde. Mantendo, 4-1-8. Via Pátio Taxi Índia, quando lá torre 1-8, decimal 95, QNH 1-0 no 4. Pátio Índia, ponto 0 10-2-2-9-14, ajuste o gol 0. Aciona a identificação, desça para o nível 050, via chegada Mari. Identificou. 050, Mari, paciente da ordem. Autorizaria a sua estar presente ou após sua voz, agora, do 366? Estou no 620, negativo. Mantenha o perfil, após ITAP, autorizado Serra Vista 366. Tá ciente, o 620. Para final da 107, com trem baixado e travado, mais Foxtrot A. Continue a aproximação, aguardando autorização de voos, mais Foxtrot Serra. Foxtrot A. Azul 41 no 8, ali, mantém pista no 0. E mantém pista no 0, 41 no 8. Mais Foxtrot Serra, tem pouso autorizado, pista no 7, vento 090 graus, 11 nós. A. Uno no solo, 104, libera a direita, 121, decimal 9. Direita, 1219, 279. Solo Salvador, Azul 2791, livrando na pista. Azul 2791, autorizado táxi, Alfa, Kilo, posição é 3, Lima, no Pat 3. Alfa, táxi. 3 Lima no Pátio 3, 3, 7, 9, 8. Estaciona 63 no 4, pronto, cópia. Dá no 0 para o Azul 699. 8 autorizado, passa passando 366. Ok, autorizado, reporta no 366, Azul 699. Claro, vento uma centena, 13 nós. Estaciona o decolagem, Azul 41118. 2, está mandando o gol no 097, ponto 0, pronto. Voo no 097, mantém o ponto de espera e aguarde. Mantém, voo no 097. Pedro Lima, no nível 340, saída é Momo, com transição N1, decola da 10, com curva à esquerda do transponder 5163 e o controle em 120. Funcionar 6314, correto, sistema pronto, portão 7. Chamará nessa frequência para o acionamento que estiver em 6314. Só um momento. Para a Serra no solo 15, acionar a frequência livre, até a próxima. Batango Vitor Lima X-Ray, 63 milhas nordeste do R de Salvador. Serviço radar encerrado, chamo controle Aracaju, frequência 120.3. Controle Salvador, batalha 41118, decolou. 41118, contato radar na decolagem. Suba via saída Arboruno para nível 360. Via Arboruno para o 360, azul 4118. Ono 097 está reautorizado nível 380, tem decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-1-0 graus com 7 nós. Nível decolagem pista 1-0, nível 380, voo no 097. Corrido, Salvador, boa tarde, 8698. 6918, continua a aproximação, aguardando a autorização. Continua aguardando a autorização, 6918. Índio Juliette, está pronto, cópia? Sim, informação, Oscar, autorização para portão número 8. Portão Vitor, Índio Juliette, está autorizado. Serra Novembro, Charlie Lima, decola da pista 17, curva direita, corredor Axé, 1 no meu pés, aciona 0160, controle 120, décima 8. Negão no 0 no 4. Passagem 2233, remoto no 2 está livre, chama táxi. Táxi 2233. Táxi 3835, autorização com fim. Tá 3835, prepara Arbor 1 e aguarde a cópia. Arbor 1. Tem pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, 9-9. Livre pouso 1-0, pronto, 6-9-9. Para o site. Vim para a interseção, reporte para ingresso 9-7, Julie. Para o nível de voo 380. Agora no nível 380, voo 1-0-9-7. Vigilante autorizado a alinhar e manter a pista 1-7. De Juliette, sem decolagem autorizada, pista 17, vento 120 graus, com 11 nós, atento à esteira de turbulência do Embraer. Nove, um, oito, azul, no solo, 2-2, libera a direita, 1-2-1, decimal 9.